Estamos aqui! Bem-vindos a mais um show do DJ Ellison. Bora juntos, galera! Quem tá feliz aí, bota a mãozinha pra cima! Hoje não deu o clube do Remo, o Remo empatou, mas não tem papo não, meu irmão. Quem é do Paysandu aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! E a torcida do Papão, bate na palma da mão. A torcida do Papão, bate na palma da mão. A torcida do Papão, vamos começar. 5, 4, 3, 2, agora! Malandramente! Se ligando! E o DJ está tocando! A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa e as tandadas, vai! Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Deixa no batidão, deixa no batidão. Agora vai! Bora começar, DJ Ellison! Aí, bandida, deixa eu te morder. Hoje eu vou te enlouquecer. É o Hot Vale tocando pra você. Vai que nessa noite eu vou voltar pra ferver. Vai. Aí, bandida, deixa eu te morder. Hoje eu vou te enlouquecer. É o Hot Vale tocando pra você. Olha a mordida, mordida, mordida, mordida! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. E as mulheres que tá solteira aí, balança a mãozinha, balança a mãozinha, balança, balança, balança, agora, agora, agora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! Balança! Estamos a chorar! Que vocês queriam! Então toma! Caralho, acende a luz! Abra-se! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! É loucura, loucura, loucura! Isso, quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Balança, balança, balança, balança, balança. Balança, balança. Segura aí, então. Oi. Que eu tô sentindo que a galera não tá no clima. Não, não, não, não tá no clima. A galera do Ourá parece que pegou um banho de chuva e tá meio mufino aqui, papai. Mas vai entrar no clima. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Peraí, peraí, peraí, peraí. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as duas mãozinhas pra cima. Quem é que gosta do bagulho doido, vai doidar agora, vai! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão! Fala, Hugo! Opa! Tua mão vou pedir. Diz, diz, diz. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. E yeah. Eu? Segura o batidão, segura o batidão, segura o batidão, segura o batidão, DJ Ellison. Porque eu quero fazer as mulheres cantar daquele jeito que tu sabe fazer elas cantarem no Pop Live. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí. Cadê o grito das mulheres? Como é senhora, vereador. Vem acreditar que você ia me amar, não ia me enganar. Pera, pera, pera, bota mais um. Mais um, uma daquelas que as mulheres se derrete toda. Quer ver, quer ver, quer ver? Pera. Agora, vai. Cadê? Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Fazer isso aqui. Não. É por isso que eu falo, tudo é ao vivo, né, Tom? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem nada combinado. Inclusive, eu falei com o Ellison ainda agora. Verdade. Aí ele disse: sobe lá e faz lá o que tu sabe, que eu vou dar o meu jeito por aqui. Então, isso que dá pra mostrar, pra ver a qualidade e a competência de DJs. A gente também tem que deixar um pouco pros meninos aí do Rottweiler, né? O DJ Tuíra. Claro, claro. E o Pedrinho, que já eles vão subir aqui e fazer o show do cachorro. Mas eu costumo dizer que é muito fácil a gente fazer quando tem os profissionais do nosso lado. É por isso que eu pedi pra vocês fazer a onda aí, que eu conheço sua capacidade desde muito tempo. Vamos juntos, viu? Então bora pra cima, bora pra cima. Quem é que tá feliz aí, a galera do Ouro? Joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima e bate na palma da mão. Bate, bate tudo. Bate, bate tudo. Bate, bate, bate, bate. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. Mas eu quero aquela, aquela, aquela. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Sobe aí, moleque, sobe aí. Sobe aí, moleque, sobe aí. E treme tudo, e treme, e treme. Moleque, e treme, e treme, e treme, e treme, e treme. Fora de graça, treme. Minhas ficam loucas quando a águia talha. Aí, papai! É o pop na pressão. Sobe, moleque, sobe! Vinha do ninho do águia. Prepara, prepara, prepara, prepara! 5, 4, 3, 2, Segura aí pra mim, Elis. Segura aí. Não. Segura aí. Deixa eu tirar uma selfie aqui com a galera do Aurá. Porque a galera que está aqui, a gente tem que tirar uma selfie pra gente colocar aí nas redes sociais. Que a galera gosta. Cadê a galera? Eu vou pegar daqui a galera aí. Levanta a mãozinha aí em cima pra bater essa selfie aí pra galera, viu? Deixa eu tirar uma selfie aqui. Deixa eu colocar aqui, bora. Bora. Só que não tem hora pra chegar em casa aí. Bota a mãozinha pra cima, duvido. Bota. Todo mundo. Mãozinha pra cima. Pra cima. A selfie, vai. Oi. Eita aí, tirou. Edson. Oi, papai. Tá gravando? Eu não sei. Tá gravando? Então grava, vai. Aí, só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. Só quem é filho de Deus, que acredita que essa noite pode ser muito especial, bota a mãozinha pra cima e curte desse jeito, malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente. E aí? Malandramente. Pra descer. Pra descer. Começou a seduzir. Malandramente. Meteu o pé pra casa. Ensina no batidão. Vai se ver por aí. Um, dois, três, é agora, DJ Alisson. Vai! Vai se ver por aí. Vai o quê? Vai se ver por aí. Vai. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra cá. Bota pressão, gordo! E mandou um recadinho pra mim. Bora, canela, vai te ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vem, doida, vai! A família Tubarão, família Tubarão Branco lá, e o Beijo Boy tá aqui com a gente. Um, dois, três, vai! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Ai. Malandramente, meteu o pé pra casa, no reggae. Diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Ai, safada. Black Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho. Um, dois, três, vai! Já, galera do áudio som aí, Edson, vai entrar em ação! Bomba aqui, um barquinho da 5G, bomba, bomba lá. Eu não posso esquecer também quando eu pinto aqui no Ourá, do meu irmãozinho considerado, meu irmão. Esse cara é demais! Aí, considerado! Um abraço do teu maninho do GL, seu garoto! Bora! Esse nome eu sagrei, não tem jeito. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai e a tropa 40 também! Nada. Com ele pé, baile de favela. Marconé, aqui na quadra 2, irmão! Na São Rafael é baile de favela. E, os e a Hot Vibe! Ai, cachorro! Ela vai, Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. E ela? E ela veio quente. Hoje eu tô endoidando. Quer desafiar? Mexe com quem? Mexeu com o Alisson. Vai ter que mostrar talento. Vai! Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. sacude! Timocinho, por favor, Timocinho, por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la, a luz, essa luz aqui, por isso. Favor, a luz, essa luz aqui, isso, quem gosta de fazer fumaça, que isso, Elisson? Porra, é o Mano Brau, velho. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Puta! Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro, que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Manda mais um pouquinho, vai! Mas na rua, né, não, até check, tem quem passa um pano, impostor, pede break. Passa pro malandro, inveja existe. E a cada 10. O Johnny Bala, DJ Helder também. Do capital. Helder Paixão, Moreguinho 5G. O Rony Mix. Tá todo mundo aqui. Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro, isqueiro? Darararará, darararará. Da família 5G também, para Grenildo! Que doideira me deu maluca, vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Prefeito do que faço e do que faço, meu orgulho. Eu sei, tu gosta, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não penses que me dá o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe a milênio no... Manda mais um, Alisson! Reggae Music! Esse bicho, os responsas do Aurá, meu irmão. Pista disco, considerando negro. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. Esse pista disco, considerando negro. Esse pista disco, considerando negro. E aí, Aldisson? Cabeça de gelo. Tudo prontinho aí? Eu não tamo junto, maninho, sempre, sempre, sempre, viu, garoto? Vamos! Bora fazer assim agora, ó. Sou Júnior, assessor do Gordo, e também o Piratinha e a Raicinha Ruivinha. Aquele abraço, maninho, tamo junto, viu? Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja, mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. E a família Carreta, Tubarão Branco, Tubarão Branco, Águia, Júnior, Vigarista e o Cláudio. Ela, se o dedo dela não puxa, aqui na Hot. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é: amiga, parceira, só se for amiga. Galera do Centro Mix, aquele abraço carinhoso do DJ Ellison. Vamos ficando assim, ó! Bora sacudindo, sacudindo, sacudindo! 5, 4, 3, 2, agora vai! Traz a nossa dança, escuta o nosso som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, mas tá fazendo a onda. Avisa as mulheres. Tá todo mundo muito louco! Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Alô, galera do áudio! Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou. Bota aquela que as novinhas ficam loucas. As novinhas ficam loucas quando a águia dá a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Os irmãos Metralhas do Pop Live, meu irmão. Thiago, toda a equipe, bebê. E também Transa do Paulo Maranhão. Tamo junto, hein, garoto. Dá uma coisa que eu vou te falar. O do Aguia, ele vai sobre o Aguiavo. Deixa voar. Fica aí no ninho, a gente dá de solte bico. No ninho a gente dá de sol de pico. Se cair no ninho a gente dá de sol de pico. Loa Padrinha Rottweiler. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E quando o Alisson manda, quando eu mandar a putaria. Vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Bora, gordo, que é o Hot! DJ Paulinho, na Adidas Produções. Sempre no apoio, meu irmão da Hot. Tamo junto. Vai. Os cobras de laboratório, meu irmão. E as cobrantes. Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Obrigado, gente. Sinceramente, queria ficar um pouco mais, mas eu tenho compromisso lá em Angapi, próximo do Castelhão. A festa vai até meia-noite. Mas compromisso é compromisso. E eu arquei com o meu compromisso aqui com vocês, com o meu parceiro gordo, que fez esse convite. DJ, arrebente. Obrigado, galera do Áudio Som também. Vocês são parceiros. Obrigado, Aurá. E dia 2, você já sabe o papo, né, meu irmão? Arrebenta, garoto. E quem gostou, dá um grito. Obrigado aí, Gelson. Obrigado, Tom da Carroça. Hoje, Bingão do Real, realmente, a galera se encontrando aqui no Clube Dois Irmãos. E, claro, o Tiaguinho Top, Fabinho, Tuíra, Pedrinho, pra fazer onda. E o cachorro agora vai girar tudo do jeito que a galera gosta. Bora, bora, bora, bora, maninho, bora. Segura. Bora, Bira. Bora, Bira. O cara vai chegando, vai curtindo aqui. Bingão do Real, e daqui a pouquinho tem o segundo prêmio aí do bingo. E claro, a galera vai chegando pra curtir, valendo aí 300 conto daqui a pouquinho, mais 300 conto. E a galera vai chegando e vai curtindo, a gente abraçando com muito carinho toda a galera que vai chegando aqui no Clube Dois Irmãos, tá ok? Vamos lá! Agora, meu irmão!